4-0-1-2, Skokken Identity, descent flight level 060, QNH-1016, cleared Mari arrival. Posição 4, descende, afastar pressão, barulho. Para 2.000 pés, que é legal na 0 no meio, autorizado final procedimento ILS X-ray, porte estabilizado. Botarei, 350. O 3662 está estabilizado. Só 3662. Chame torre 1 no 8, decimal 9. 1895, obrigado, boa noite. Boa. É o Zulu, Trive, foto. Ok, obrigado, só um instantinho, para a cópia. Obrigado. 2012, fly head e tap position. São 3662. Livre pouso fica 10, vento 150 graus, 06 mais. Autorizado o pouso na 10, tá 3662. Já tá batendo 250 nós, é 3 lugares. Gente. Braço Luiz, que é livre táxi, chama no ponto de espera da Oscar. Descida, o Xané 6310. O Xané 6310, desce para 3.000 pés, que é legal no 0 no meio. 3.000, 1016, o Xané 6310. Juliette, Michael, escuta. Só um instante. Voo 763, cópia. Prosseguindo, se escuta. Guarulhos 360, decola no zero com primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, onde intercepta a Pesulu no meio, nesta rota até BHZ, após DCT Trivi, daí Poços de Caldas. Frequência do controle em 119.35. A torre em 118.95, seu código 5056, gol na 763. Autorizado 360, decolada 10, Dael, Feder, Trive, Upper Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, Trive, Fotos. 1935 é o controle, 1295 é a torre, 5056 transponder. Correto, informe, pronto, puxa o acionamento no 763. Camará pronto, gol no 763. Juliet Mike, livre decolagem, vento no 50 graus, 08 mais. São 3662, solo 41, solo 121, decimal mais. Só boa noite. 129, boa noite, boa semana. Boa noite. Salvador, boa noite, eu tá 3662, lembrando a sua escuta. 3662, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, portão de número 53662. Alfa Juliette para 05, 3662. Repouso na 103858. Juliette Mike, decola os 42, controle 1, 19, decimal 35, uma boa noite. 1935, muito boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Papa Romeu, Mike Juliette, Mike, decolado da El. Mike Juliette, Mike, boa noite. Suba pro 340, saída da El, contato radar na decolagem. É, tá restrito 340, senhor, foi solicitado 430. Negativo, sai pro 430, Mike Juliette, Mike. 430, quando possível vou abrir e agradeço, Mike Juliette, Mike, senhor. Mike Juliette, Mike, aguarde coordenação, vou ir pro Aleda. Leira. Mike Juliette Mike, pro Bridge. Tá presente Bridge, muito obrigado Mike. Que Luiz, que livre ingresso, repartilhado e pronto. Solo da 3662. Prossiga. Confirmando 05 mesmo, só tem ninguém aqui da empresa, hein? Tinha sido informado 01. Não, tá indicando 05, inferior indicando 05. É, a gente tá no aguardo aqui então do setor de solo, tá entendendo? Estabilizou, chata 6310. 6310, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 6310. Salvador, boa noite, Xener 6310, baixando, passando externo, baixar trabalho. Boa noite, Xener 6310, mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. Guardando, 6310, certo, com receita, aguardando notícia. X-ray final approach, report exception, localize the course. Descend 2000 feet, 1016, clear ILS, X-ray runway 10, report Itacris localize, Brasília Forte 082. Com a sala de tratamento, plano de volta sendo providenciado lá, é mais 3 minutos eu já te forneço a autorização, espero eu, ok? Informo sim, com fins é da El Leda Bridge, onde intercepta a Persulu 16. Salvador, boa noite, 3858. 3858, boa noite, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Já temos uma aeronave da companhia aguardando para parquear ali no portão 5, ok? Vamos reportar na... O TAM 3662, estou entrando em contato aqui com a central da Infraero, eles mantêm o portão 5, ok? Aguarde só um instante que eu vou retornar com nova instrução. Ok, o pessoal da Infraero chegou agora aqui para a gente no 05, 3662. Ok, sente. Então já chegaram aí, tá bom. Siga a instrução do sinalizador. Tá bom, obrigado pela atenção. Gráfico Luiz, que livre decolagem, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado ingresso, portão 3, TAM 3858. Para 0358. Papa Romeu Mike, Juliette Mike, chame Centro Recife. Frequência 133 decimal 25, alterna 1251. O chamei 6310, solo 48, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Salvador, boa noite, Xenéa 310, Librão. 6310, boa noite, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio, 6310. Faltará antes da Juliette, 6310. Salve Salvador, 9763, posição 4, puxa-me acionamento. Portão 4, está autorizado reporte para táxi, 1763. Chama para o táxi, 1763. Bravo, Whisky, decolou os 49, controle 119, decimal 35. Brasília Forte, 0-2, está abrindo com localizer. Brasília Forte, 0-1-2, complete approach, contact tower 118.95. Tower 118.95, good night sir, thank you, good night. Salvador Tower, good evening, Brasília Force 2012, full ILS 1810, gear, down and locked. Brasília Force 2012, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 07 knots. Free land, runway 10, Brasília Force 2012. Da Juliette, o Xenéa 6310. 6310, autorizado ingresso, portão é o 612, fica atento ao sinalizador. 612, você está atento, o Xenéa 6310. 08 knots, Brasília Force 2012. Thank you. Saiu sua autorização agora. Tô atualizando aqui seu plano soltinho, só um instantinho. Pronto, copy agora, 9083. com ela pronta agora. Você está pronto para copiar? Para Confins 360. A rota é Zulu. Confirmando. Decola Dono Zero, com curva à direita. Saída Dael, Leda, depois direta, posição bridge, onde intercepta Zulu no meia. Daí até o destino. Frequência do controle. Em 1.19.35. A torre em 1.18.95. Seu código transponder 5066 Gol 9083. Certo, você está no portão número 2, não é isso? Ok, aguarde a saída da aeronave da companhia que está à retaguarda. Após o mesmo, coordene com a equipe solo e efetue o push, informe táxi 9083. Para o táxi, Luna 763, 92 a bordo, 3 horas e 37 de autonomia, Fernando Galeão. Tem táxi autorizado, ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, boa noite, no 763. Espera da 10, chama em 1895 via Índia e Alfa. Muito obrigado, Luna 763, boa noite. Nada. Luno 763, a linha decola, estou confirmando a linha e mantém posição a zero. A linha mantém a 10, Luno 763. Brasil, Nefox 2012, the ground at 538, right cross intersection, contact ground 121 with Molana. Brazil Force 2012, taxi approved by Alpha and Delta, report to cross runway in Brazil Force 2012. Uno 763, decola o 55, controle 119.35, uma boa noite. 135, gol 1763. Táxi autorizado, primeira direita, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, boa noite. Deixe contato radar na decolagem, suba 360, saída da El. 360, saída da El, 1763. Brasília Force 2012, Taxway Delta, request to cross runway 10. 8 cross, runway 10 and taxi. Fly Hotel 12, Military Air Brazilian Force 2012. Roger. Comando 083, livre de decolagem, vento 150 graus, 069. Bravo, Kilo Whisky. Frequência livre, 1, 2, 3, decimal 4, 5. Voma 083, decolou 58, controle 1, 19, decimal 3, 5, uma boa noite. 19, 3, boa noite. Interlagos ou Frade? O senhor reporta então através de Parip para seguir proteger a L97, o Kilo Whisky está autorizado via corredores ou no meio pés, não tenha tráfego nos setores adjacentes, conhecimento do controle. Antônio Salvador, boa noite, chegou a 9083. 1083, contato a dano decolagem, estou com 360, sai do El. Daniel, 360, 9083. Salvador, gol 9763, autoriza a bridge? Firme, te mando lá. É o gol 9763. 763, eu guardo de coordenação. Guardando. Gol 9763, vou ir pro bridge. Bridge não, pro 9763. Poderia coordenar também para o 9083 da Prodbridge, junto com o centro? Guarde coordenação, voo 9083. Valeu, valeu. Da Gol, Broad Bridge. Bridge, 903. 096, desça para 5 mil pés. Que é legal, 0016, autorizado chegada a Mari. Quem negar 1-0-6. Vou no 096, vou ir pro editado. No 096, prossiga. 096, já foi autorizado, pro oitavo. Uno 763, chame 7 Recife, 133, decimal 25, alterna 1251. 3325251, obrigado. Boa noite, senhor Xané, 6310. 6310, prossiga. Só confirmar a subida, por favor. Com destino Recife, é pouca transição Aracaju. E quando tiver, a gente copia, tá? Isso daqui a 3 minutos. Luiz, que sente, reporte na Rota Palha. Chame 7 Recife, 133, decimal 25, alterna 1251. 218, Skokna then descend to 5,000 feet, QNH 1016, cleared Mari arrival. Tango Braque Luiz, visual com o campo. Braque Luiz, chame Torre, 1-1-8, esse mal 95. Bravo, Kilo Whisky, vai prosseguir para Ataca Letia, 97. 5-0 autorizado, rota pelo Whisky 5-8. Decola no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle Salvador em 1-1-9-35, a torre em 1-1-8-95. Seu código transponde 5072 ou Xener 6310. 350, decola 10, esquerda, Puca, Aracaju. E aí, uniforme, Whisky 58. 1935, após 5072, a torre 829. Fala em pronto, puxa acionamento, Ocean Air 6310. O Maré é a voz. Vou no 096. Foi na proa de ITAP. Positivamente, sai daqui, está bem. Parede 2224, a sua identificação, desse plano nível 060, autorizado chegada a Mari, foi na proa de TAP. Parede 2224, descerá para o 060. Whisky, livre, toque a remetida 917. Vento 140 graus, 08 mais. Estabilizando o localizador, gol no 096. Gol no 096, chame torre 118, decimal 95. 1895, 96, boa. Boa. Bravo, que Luiz, que tô com a remete ao rumo 5, condições de curvar a esquerda e agilizar o cruzamento do campo? Salvador, muito boa noite, gol no 096, estabilizando, next ray, down no meio, baixado, checado. Gol no 096, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, o tráfego está cruzando o eixo da 0, já vai livrar. Aceito pela autorização, 96. Bravo, aqui Luiz, que sente, mantém a perna do vento, dá uma sete, aguarde para ligar base. Gol no 096, livre pouso, sistema 0, vento 150 graus, 08 mais. Livre pouso, pista 10, gol no 096. Luiz, que livre base e reparte final no 7. Bravo que Whisky. Livre toque remetido piscina 7, via turno 50 graus, 08 nós. Uno 096, solo 18, solo 121, décima 9. 219, Oli, bravo. 35218, descend to 2000 feet, cleared ILS X-ray approach procedure. Report station localizer course, QNH1016. 2000 feet, clear ILS Alcolio, 1016 now. Solo Salvador, muito boa noite, gol no 096, livrando a cintura. Boa noite, taxa em frente, Alfa, reportante da Juliette para ingresso, gol no 096. Alfa, reportante da Juliette, 96. Salvador, boa noite, algum 1973, informação Quebec, autorização Galeão, toque Roder. 173, um minutinho pra cópia. Aguardando. 1096, tá gol, o seu portão de número 4, você vai ingressar via Juliette, portão 4. Livre ingresso via Juliette, até portão 4, 1096. Correto. 1973, agora cópia. Galeão 360, decola no zero com primeira curva direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta Pesolu no zero. Essa rota até SMAP após DCT Lufto Barbacena. Frequência do controle, 119.35, a torre em 118.95, seu código 5070, gol 1973. Cruzado Galeão, nível 370, 360, decola na 1-0, primeira curva direita, saída Del, boa Leda, Bridge, receptor Pesolu 1-0, SMAP direto, Lusto, Barbacena, controle 119.35, torre 118.95, aciona 5070, 1970. Fala no próximo posicionamento, 1973. Vamos lá. By one for two clearance, Brazilian Force 2012. Bravo que Luiz, que livre toque arremetida 1-0, vento 1-40 graus, 08 nós. Clio Natal, Flalava 250, Dryer Pesolu 10. After takeoff, runway 10, left turn, Puka departure, Z-Park transition. Salvador departure control, frequency 119.35. Power 118.95. And squawk route 5107, Brasília Force 2012. The localizer 3P5218. 5218, complete approach, contact tower 118.195, happy Easter. Thank you, bye. Salvador Tower, good evening, 3P5218. Good evening, 35218. Clear to land runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Clear to land. Graças a Luiz, que estou com o meteor 23, vai ingressar na perna do vento da 17, curva esquerda, interceptar a perna do vento da 17 pelo setor norte do aeródromo e aguardar para girar tarde. Graças a Luiz. Prossegue na descida, passa 2224. Passarei 2224, desça para 2000 pés. Quem negar 10 no meio, autorizado sinal procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado em X-ray, passa 2224. Graças a Luiz, que livre base, reporte final, vai prosseguir para a permitida 1017. Autorizado, gire base, reporte final 10, Graças a Luiz. Confirme. Solicita autorização Fortaleza, correto? Ok, Fortaleza, nível 370 autorizado. Decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Inicialmente a rota Pensulu 19 até Bangu, após DCT Abucuia, após direto Fortaleza. A frequência do controle Salvador em 119.35, a torre em 118.95. Seu código 5102, TAM 3858. Informe pronto para o estacionamento, TAM 3858. Salvador Brown, 3518, Daniel Baqueira. Roger, taxi vai Alpha and Kilo, April 3, 3518. Estimação, chame 2118, decimal 95. 1895, obrigado, conselheiro 2224. É o Páscoa. Passarela 2224, 2 milhas para estar. ILS 10. Passarela 2224, Passaria do 2224, mantém aproximação, aguarde pista 10 livre. Continua na aproximação, olhando para o saiu, passaria 2224. John Texas approved it. Reports on intersection hotel to cross runway 10, Brazil Air Force 2012. That's right. 591, achando identificação, desce para 4000 pés. Quem negar 10 no meio, autorizado chegada a Ponf. Ficou 9-1 para sequenciamento, desça de imediato, high speed. Que tocou e arremeteu aos 3-0, vai o próximo 9-0 ou 9-7, ok? Afirmativo. Reporte de base para final, Brasco Whisky. Salvador, amor. Puxa na 6-3-0, posição 6-12, pushback e acionamento. Na 6-12, está autorizado. Reporte para o táxi, 6-3-0. Chamada táxi, 6-3-0. Brazil Air Force 2012, maintain position. Puxa acionamento com 9-7-3 pela remota 1-3. Qual é a posição que o senhor se encontra? Aqui na remota, acredito que seja 1-3. Aí no pátio 3, só um instante para puxo, vou passar a aeronave a cauda. Aguarde para o puxo, gol no 9-7-3. Aguardando, pode passar a aeronave a cauda, pode evitar? Pode sim, a aeronave é um ATR-72, que vai passar a cauda, vai estacionar aí ao seu lado. Ah, já parou um ATR na direita aqui. Não, é outro que está atrás, é um da Passaredo. Ok, então a pausa da Passaredo está autorizada para a proteção, né? Brasília 2012, clear to cross runway 10, in taxi Alpha, report before Juliet, intersection Brasília Force 2012. Passaredo 2224, ingressa aqui no pátio 3, fica atento ao sinalizador 2224. Ingressa aqui no pátio 3, atento ao sinalizador, Passaredo 2224. Bravo, Luiz, que livre toque arremetida 1-0, Ventuno 40 graus, 089. Taxi 5NA pro Índia, and Alpha, Road Station 10, Tower 118, to Small 95, Brasília, Force 2012. Antena Tex, via Alpha, 12, to Point, Runway 10, there, 118, to Small 95, Brasília, Force 2012. O Gol 1973 está autorizado por pushback no pátio 3, reporte pronto para o táxi 1973. Anitta, não pode falar 1973. Solo Xera 6310 para o táxi 158, 320, Alterna Natal. Descend to 5000 feet, 281016, clear at both arrival. Dano 0, quando lá chama a torre em 1895, boa noite, o Xera 6310. Segue Brasília, pois espera, torre 1895, 6310, boa noite. Boa. Portel 019, confirm indicator speed. That's right, Juliet, after flight 5 minutes.